programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2019, e a notícia dessa vez pode mandar. Filipinas enviam 2.400 toneladas de lixo para o Canadá. Eu quero mudar a abertura desse episódio para Abemus. Eu espero que essa música seja livre de copyright. Amenodore. Amenodore. Não, não, eu sei que não é essa, mas é Abemus, eu não tenho de cabeça, cara. Eu quero a música santa. Filipinas retornaram à pauta do programa. Para quem não sabe, depois de 80 fucking episódios, finalmente. E a gente tá falando do símbolo desse programa. O grande marco do podcast, que retornou para nos abençoar. Eram os episódios mais vistos, era com esse senhor aí. Inclusive, tá lá, no site ainda temos antigas, só procurar. Só ir lá. Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Sacro. Abençoado. Sacro. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. No dia 28 de maio, 69 containers contendo 2.400 toneladas de lixo saíram das Filipinas de navio para uma viagem de um mês até o Canadá. Lindo. É. Cara, o que eu fiz ontem na cabeça, caralho? Mano, é fantástico a história. Cara, eles acharam uma latinha escrito Canadá. Eles falaram, puta, vamos devolver essa merda. Não, cara, é muito pior do que isso, na verdade. De tudo que o nosso querido Filipinas já fez, nesse momento a gente pode dizer que eles estão corretos. Aí sim, eu tô falando. Então, o envio, na verdade, é uma devolução de lixo. O termo correto. Aí, tô falando, pô. Porque o lixo foi enviado do Canadá para as Filipinas entre 2013 e 2014. Envio esse. Caralho, que filha da puta. Foi considerado ilegal pelo governo filipino em 2016. Já que, segundo ele, pô, ilegal? O Canadá foi permitido a exportar apenas plástico para reciclagem e não qualquer tipo de lixo. Genial, cara. Então, tipo, o Canadá falou, mano, eu vou te mandar umas garrafas plásticas pra você reciclar pra mim? Pode? Aí o governo filipino, beleza. Filipino, beleza. Aí chegou lá, abriu os containers, tinha um tanto de lixo, normal. Tipo, não era plástico, era lixo qualquer. Cara, porra, Canadá, é foda, né? É, que né, é muito fácil ser um país verde, um país que respeita o meio ambiente, quando você manda o seu lixo pra um país de terceiro. Se você joga seu lixo pra Filipina. É muito fácil, bem tranquilo. Ai, caralho, mano. E antes que você ache isso bizarro, isso é bem comum no primeiro mundo, mandar lixo pra um país de terceiro mundo. Acho que o Brasil só não recebe porque o Brasil já tem lixo demais. Por que não manda pro sol? Não, mano, é muito caro. Mais fácil reciclar, caralho. Manda pro sol, velho. É que caro, o quê? Só precisa de um foguete da SpaceX. Tô dizendo, eu tenho que paratear o produto, né? Não é, cara, tu faz uma catapulta gigante. Catapulta, uma arma, um canhão apontado pro sol. Nosso querido Messias do mundo asiático veio nos abençoar com suas lindas palavras sobre a situação. Então, desde o início de 2019, o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, vem fazendo declarações explosivas contra o Canadá, que ameaçando jogar lixo na embaixada canadense, ameaçando declarar guerra ao país norte-americano e também ameaçando navegar pessoalmente com todo o lixo até o Canadá e jogando todo esse lixo em águas canadenses. Pessoalmente. Pessoalmente. Ele falou, tipo, eu vou. E ele foi mesmo? Não. Não precisou. É lógico, né? Só as palavras dele já são suficientes. Não, o Canadá, ele tremeu, tá ligado? Você vai entrar na guerra contra Deus? Pois é. A guerra santa das Filipinas contra o Canadá. É, cruzada do Novo Mundo. Cruzada interpacífica. A grande cruzada filipina para acabar com a heresia canadense. É, ué. Cruzada pacífico... É, atlântica. Não, só pacífico. Pode ser. A não ser que ele queira brincar na Europa. Por exemplo, o Canadá tem uns pedaços no Atlântico, né? Inclusive, essa treta toda resultou na retirada dos embaixadores filipinos do Canadá. Olha aí. Que voltaram agora com um acordo pra devolução do lixo. Então, essa parada aí tá... O Canadá, ele tremeu, o Trudeau, ele fez xixi nas calças quando ele viu o Duterte falando e ele cedeu. Ah, bom. O Trudeau, ele chorou por 3 dias de medo, só no pensar do Duterte vindo. Se eu não me engano, as Filipinas já tem um problema de lixo que vem no oceano. É, a China, né? Tá ali do lado. Pois é, então assim, levar o lixo pra lá não vai resolver muito. Não é uma boa ideia. Só deixa o povo putaço. Pois é. E a ação do país peninsular faz parte de um possível movimento de países de terceiro mundo na mesma situação. Já que não é uma prática incomum países do primeiro mundo mandarem seu lixo a países subdesenvolvidos em troca de alguma concessão econômica. Começou a Guerra Mundial do Lixo. A Guerra Mundial do Lixo. Que é o que o ser humano ia fazer uma hora ou outra. Inclusive, um novo aliado nessa guerra das Filipinas é a Malásia, que afirmou que irá retornar 3 mil toneladas de lixo para os seus respectivos países de origem. Ó. Oh. 3 mil. Caramba, hein? É muito lixo. Caramba. É, pô, é porque já tá tomando conta da ilha, né? É, mano, pô, a Malásia não é tão grandezinho, não. Cabe isso tudo, cacete. É, já deu, né? A Singapura inteira de lixo. Foi. Pois é. E é isso, nós temos aí o prelúdio da grande guerra do lixo, que vai ser ganhada pelos filipinos, porque eles são abençoados por Deus. E bonitos pelo Duterte. O Duterte é o Messias em pessoa. Homem de amor, de paz, pureza, passividade. E filipinês. E que é o mais importante. E antidrogas, muito antidrogas. Deve dar paz. Bom, muita então, paz. Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e falou! Que Duterte esteja com você. É, lembre onde você coloca seu lixo e vê se não tá chegando. Não mande seu lixo para a Malásia nem para as Filipinas.